La da da ya la da ya da. La da da ya la da ya da. La da ya la ya. La da ya. Vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza um desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi, só resta saudade, não tem paz. E a mocidade que não volta mais. Quantos lábios beijei, quantas mãos afaguei, só restou saudades no meu coração. Hoje, fitando o espelho, eu vi meus olhos vermelhos. Compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. Hoje, fitando o espelho, eu vi meus olhos vermelhos. Compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. Pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza um desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi, só resta saudade, não tem. Quantos lábios beijei, quantas mãos afaguei, só restou saudades no meu coração. Hoje, fitando o espelho, eu vi meus olhos vermelhos. Compreendi que a vida que eu vivi foi ilusão. La da ya la ya da we.